Beatriz 1-0, no solo ao 5-7, direita 1-2-1-9, solo. 1-2-1-9. Afirmo. Estacionamento com 2043. Gol 2043, reporte táxi. Galera, táxi 2043. Boa noite, B310. B310, segue via Alfa, reporte antes da Juliette. Serra Vitor 366 1096 Torre 118 decimal 95 95 chegou no 096 estabilizado, boa noite. 096, custa aproximação, reporte 5 milhas da cabeceira, que legal no 094. Eu portarei 5 milhas para descer, né, não? O Oscar Mike Yankee a 1 milha da posição Interlagos. 7, ingresso no corredor Interlagos, reporte visual com 1-7. Ingressará a Interlagos, já passará a visual com 1-7. Autorizado pouso 1-0, vento 1-2-0 grau, 7-9. Livre pouso 9-6. Puxar 6-3-1-0, Juliette, portão 0-3. Direto até o 0-3. taxi, voo 2043, 119 a bordo, 4 horas e 30, Galeão. Voo 2043, Pátio Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste 1094. Pátio Índia, ponto de espera 1895, ajuste 14, voo 2043. Obrigado, boa noite. 995, Yak. Papa Romeu, Oscar, Mike, Yankee. Papa Romeu, Oscar, Mike, Yankee. Renegando 014, vento 120 graus 8, norte para cheque. Segue sinal no 7, reporte no Vai de Rimar. Reportará. 1096, sol 03, direita 121 decimal 9 sol. 1906, boa. É, confirme, tem que reportar visual com a cada RMAR ou Oscar Mike Yankee? Pois não, talvez é RMAR. Tá pulso na cabeceira do 7, papai Romeu, Oscar Mike Yankee. Yankee é pra trás. Bem, boa noite. Livrou a pista 096. Gol 1096. Taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 096. Boa noite, voo 2043, ponto 0 pronto. Voo 2043, avisado, Alinda Decola 10, vento 120 graus, 8 nós. Alinda Decola 10, voo 2043. Mike Yankee, tráfego já avistado. Autorizado pouso no 7, vento 120 graus, 8 nós. Sente autorizado, Oscar Mike Yankee. Olá, América para ingresso no pátio principal. América 230, mantém a posição e aguarde instruções. Manter a posição. E aguardará as instruções, América 230. Gol 1096, autorizado Juliette para o portão 07. Juliette para 230, autorizado. Pátio 1 para a posição 09. Rebocha a PR. Samarana 09, América 230. Zero 043, 0,07, 198, controle, bom voo. 298? 119, decimal 8. 198, obrigado, mãe. Boa noite, chegou 2043, decolou na 6 Ruta, saída da El, cruzando 2000 pés. Voo 2043, contato rodando da colagem, com 2000 saída da El, transição móvel, para o mês de voo 360. Só devia da El, transição móvel, são 360, com 2043. Romeu, Oscar, Mike Yankee, no solo 08, confio o pátio. Livrado parte da DEI, frequência livre estacionada. Controle, voo 2043, poderia voar direto Motiva? Voo 2043, autorizado, direto Leda. Direto Leda, 2043, graças. O Bravo, confirma por controle? Clareza 1. Agora você está contato com o controle, clareza 1. Não, a Icop, eu estou passando com o meu Bravo November. Go ahead. Quanto serve esse mal 75? 2043, chama agora o centro Recife, 128, décima 8, alterna 125, décima 1. Paulo, é o América 230 formando na posição 9, liberando a frequência. Boa noite. América 230, ciente, boa. Romeu Bravo Novembro, Salvador Approach. Ele viu que faz. Paulo Salvador, boa noite, está 3858, tem informação óbvio. Está 3858, Oscar em curso, número 2, guarde cópia. Guardando cópia, aqui está dando 2-1-1 para a autorização, obrigado. Puxa, leve a 3-1-0, pronto cópia. Puxa, leve a 3-1-0, autorizado, Serra Bravo, Romeu Foxtrot, via Azulo 1-7. Nível 350, saída pouca, transição Aracaju, decola da 1-0, primeira curva esquerda, transponder 5014, frequência do controle Salvador 119, sétima 8. Autorizando Recife, nível 350, ainda pouca transição, ajuda, corrente 6310, pronto. Puxa, 6310, cotejamento correto. Puxa, coordenação, equipe de solo. Selecionar, reporte pronto para o táxi. 3858, pronto, cópia. Imagina. 3858, autorizado, Serra Brava, Foxtrot, Zulu, via Upper Zulu 19, Bangu, Abucu, após conforme rota do plano. Nível 370, saída Momo, transição Frotti, decolada 1-0, primeira curva esquerda, transponder 5016, frequência do controle Salvador 119, décima 8. Ok, está autorizado nível 370 para Fortaleza, Alves do Lô 19, Bagô, Abucu, Momo, Frotti, a saída, decolada 10, concorra pela esquerda, 5-0, 1-6, transponder, 18-19-8, motor, 3858. 3858, treinamento correto, reporte pronto para o pushback e treinamento. Porta na 358. 3858, push back acionamento, carro 2. Então 3858, aguarde para o push. Aeronave à sua esquerda, iniciou o pushback. 03. Puxa-leve a 310, na escuta do solo. Puxa-leve a 310, confirmando a saída Puca, transição Aracaju. Puca, Aracaju. Correto, aposte pronto para o táxi. Maravilha. Patango Romeu Bravo, 90, São Rodolfo Souto. Puxa-leve a 310, 142 a bordo, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 10 via taxi aí Índia. Quando o ponto chame a torre 118, decimal 95, ajuste no 015. Obrigado, boa noite. Bom trabalho. Colete. São 3858, chegar em coordenação, equipe de solo, livre acionar, reporte pronto para o táxi. Acionar para o táxi, 3858. Sky 310 autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 120 graus, 07 nós. Alô, tá 3258 para o táxi, está com 169 a bordo, está alternando João Pessoa com 3 horas de autonomia. Sou 3858, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero, via táxi Índia. Condutor, chega a torre 118-195, ajuste 1015. Ok, 1015 ajustado, via táxi Índia, quando o ponto chama a torre 1895, está 3858. China 313, controle Salvador, sendo identificação dessa vez, chegada a ponto para o nível de voo 050, ajuste altimetro no 015. Chanela 310, aguarde. Mesmo zero autorizado, tá presente no meu foco 018. Nossa, que legal, obrigado aí. 858, ponte operacional. Uno 8, décimo aula 5. Na 3858, boa noite, autorizada a linhagem de colar sistema 0, vento 120 graus, 10 nós. A linha decola, dona 0, na 3858. Oito decolado às 4-2, chame controle Salvador em 119, décima 8, morro. 19-8, muito grato, bom trabalho. Salvador, boa noite, autor 3-2-5-8, decolou na Momo. Na 3-8-5-8, via subida Momo em atenção ao 370. Ok, vira para o 37, alguma possibilidade de aprovar lá para frente? Inicialmente via saída Momo, então 3858. Obrigado. 2058, está cruzando com tráfego 2 horas 15 milhas, no rumo sudoeste, cruzando 060 em descida, um Airbus da Oceanair. Gente. Oceanair 6313, desça e mantenha 4 mil pés, ajuste o altímetro no 095. 4.015, Xana 6313, autorizado a Renato? É 313, está autorizado pelo Serra Vitor 367, autorizado a efetuar o procedimento RNAV, reporte nacional. Centro, 6310, chame o Centro Recife, ano 2000.85. 6-8, obrigado pela colaboração. Chame o Centro Recife em 126.85. 126.85, tá? 3.25. 63-13, chame a torre de controle em 198.95. 95, 6 CM3, obrigado. Agora sim, você tinha falado que ia trancar na sequência, está estabilizada a Renato 6 CM3, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 120 graus, zona 0 mais. Lembra, pouso, chama 63. Chanel 6313 no solo 53, libere a direita, chame controle solo em 129. 21, 9, obrigado. Solo Chanel 6313, obrigado. Chanel 6313, taxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. Chanel 6313, está autorizado Juliette para o portão 06. Juliette e 06, obrigado.